A nossa intenção é só pegar mulher. Galã de Padre Miguel vai lhe ensinar como é que é. 5-7 dá pra si, só tem beijoqueiro nato. Toca logo o furacão, a melô do namorado.